Conversa com Flávio Breiner. Bem-vindo ao programa Conversa com Flávio Breiner. Escritor e crítico, sempre muito atento aos temas atuais, a partir do olhar da filosofia e da educação. Eu sou Rara Sena, estudante de rádio, TV e internet da UFPE, e divido a bancada com o professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Breiner. Olá, professor! Qual será o assunto do programa de hoje? Hoje nós temos como convidada, temos a honra, a rádio, Paulo, serão todos, evidentemente, muito bem-vindos, ouvintes, a mais uma edição do Conversa com Flávio Breiner, um programa veiculado pela Rádio Paulo Freire da Universidade Federal de Pernambuco, 820 AM. E hoje nós temos a honra e o privilégio de conversar com a professora Silke Weber. Silke foi professora emérita da universidade, foi professora dos departamentos de Sociologia e de Psicologia da nossa universidade, foi também secretária de Educação do Estado de Pernambuco e foi membro do Conselho Federal de Educação. E hoje nós vamos conversar com Silke a respeito dos 200 anos da Universidade Federal de Pernambuco, da qual eu faço parte da comissão e estou entrevistando praticamente todos os 13 membros ou pessoas indicadas pelos seus diretores de cada centro, de pessoas que possam conhecer ou que tenham conhecimento da história de cada centro, das pessoas que o fundaram, que participaram, que fizeram pesquisas. Daqui até 2027, Rara, nós teremos então 13 entrevistados, cada um correspondendo a um centro da nossa universidade. Hoje, quem abre a nossa série é a professora Silke Weber. Silke, seja muito bem-vinda e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada também pelo convite. Eu acho muito importante que esses assuntos sejam divulgados. Ok. Silke, o Centro de Filosofia e Ciências Humanas, eu entrei lá em 1975, ele já existia. Ele tem uma fundação de pessoas que estiveram na sua base, como, por exemplo, você é uma das pessoas que esteve na fundação do centro. Como é que foi a ideia de se criar o Centro de Filosofia? Quem estava nas reuniões que antecederam aquela criação? Quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram do ponto de vista tanto físico quanto institucional para a criação do CEFISH? Flávio, você devia ter me dito isso antes para poder organizar as ideias. Vamos ver como é que eu faço. Primeiro, o centro que era o Instituto de Ciências Humanas, ele foi adaptado de um prédio que tinha sido construído para os servidores da universidade. Então, ele já não foi construído para Centro de Filosofia e Ciências Humanas de jeito nenhum. Então, eram todos gabinetes pequenos para o pessoal trabalhar, como uma repartição, digamos assim. Não era para sala de aula, não tinha, enfim, para nada. Então, isso foi feito. Aí eu só entrei lá em 66. Essa história de dizer que eu fui uma das primeiras, não fui uma das primeiras. Já estava povoado, bastante povoado. Inclusive, já existia a pós-graduação, se organizava já a pós-graduação em sociologia, de que eu participei da sua fundação. E aí, mas eu acho que o que é importante dizer, que eu te quero falar mais do ponto de vista físico e histórico, que tem consequências, claro. Mas, então, isso já foi um problema. O problema é que ele tinha que se adaptar, dizer, era infinito, não tinha dinheiro, como sempre não tinha elevador, a gente fazia filas homéricas, que a gente subia 12 andares todos os dias. Então, tem muita gente que a gente conheceu, inclusive, nas filas dos elevadores, ou na área de coisa assim, que foi motivo de muito contato. E aí, por isso mesmo, a gente, quando foi, por exemplo, criado o FEP, era só para ir para lá e para juntar todo mundo. Dia tal hora, vamos fazer o quê? Vamos fazer... E aí, por aí é fora, vai. Então, era um curso, apesar de tudo, congregava muita gente. Então, e não somente congregava muita gente, mas como era também quer dizer, o prédio serviu durante, acho que mais de 15 ou 20 anos, para abrigo a todos os cursos unidades de ensino que pudessem, que precisassem, estavam sendo construídos ou foram reformulados, ficava tudo no centro. Era uma loucura que ninguém podia, quer dizer, espaço não existia, era muito complicado. Além de tudo, botaram uma biblioteca de ciências humanas no quarto andar, que deu, trouxe problemas depois. Quem sabe que isso não foi feito para ser centro, então sabe, pode imaginar as consequências. Então, eu acho que esse é um ponto que é importante, porque se também, de novo, se também trouxe problemas, trouxe muita relação. Relação das mais diferentes, porque lá tiveram engenharia, lá teve arquitetura, matemática, licenciatura de matemática, odontologia, depois, de todos os lá, música, enfim, tudo que vocês quiserem. Quando a mão acabava uma construção, ia embora, vem a outra. E aí era de novo. E aí com isso, de novo, muitas relações foram instituídas. Eu achava sempre a coisa boa, que a gente xingava o prédio, mas ao mesmo tempo dizia, só é bom que a gente conhece um bocado de gente e a gente pode fazer muita coisa conjunta. E depois, bom, então isso posto, eu acho que dá para um pouco sentir o que, que era. Então vamos agora já, instituído, no caso, eu estou eu tanto falei um pouco do que era o prédio, como é que foi, como é que não foi criado desse jeito, mas, do outro lado, quais eram os seus usos. Mas não que diz respeito, então, justamente, também, aí a gente devia dizer também os seus problemas. Porque se tudo isso era muito bom, que eu estou pegando o lado positivo de como é que se conseguiu fazer, então a gente podia acompanhar a criação das pós-graduações, enfim, todas essas coisas que vêm em conjunto. Aí depois a gente... Aí, bom, e quanto aos problemas? Os problemas foi que também, do mesmo jeito que era muito bom, era muito difícil viver lá dentro. Muito difícil, por quê? Não tinha banheiro, o banheiro quebrava, a água corria. Coisa que, aliás, continua a acontecer, né? Os elevadores foram trocados duas vezes, se não me engano. A última vez que ele pensava que ia ser uma coisa mais definitiva, quase na segunda semana já quebrou de novo, e aí começou aquela brincadeira. Não tem elevador, não tem elevador. Que vira galhofa, mas é muito, muito incomoda muito. Incomoda muito. Até o ponto que agora, o ano passado, caiu uma laje, quase uma laje na cabeça de um professor. Quer dizer, isso não pode acontecer. O que significa que nenhum gestor conseguiu cada um avançou e cada um, de certa maneira, fechou o olho para outra parte. Eu acho que é assim que a gente deve dizer, porque não pode ser, não se pode acreditar que uma coisa dessa aconteça sem que ninguém nunca tenha visto. Quer dizer, significa que não tinha um acompanhamento direto do prédio. Isso é a única coisa que a gente pode dizer, se bem que nós tenhamos tido, durante muito algum tempo, uma gestão que pouco se incomodava, mas isso era mais no começo da habitação do prédio, pois tivemos alguns que não davam muita bola, gostavam mais era de fazer política, e outros que terminaram sendo realmente gestores. Sofreram muito e continuam sofrendo até hoje, mas e o resultado pior é que a gente aí disse assim, nunca se tratou propriamente, por mais que a gente quisesse fazer, de um trabalho acadêmico conjunto. Isso nunca se conseguiu, nunca. E não entendo nós, professores individuais ou de departamento ou coisa que valha, a gente conseguia congregar. Os estudantes também conseguiam congregar, mas a gestão nunca conseguiu fazer uma coisa que satisfizesse a todo mundo de alguma forma, inclusive construída coletivamente. Até hoje, quer dizer, no final, eu acho que eu vivi lá dentro de 30 anos ou 40, e aí realmente essa é a visão que... Quando teve aquela... 2007, né? Foi. Não, depois já na década... Bom, agora não me lembro. quando foi a reforma do ensino médio que desencadeou aquela ocupação? Desencadeou em todo o país e também na gente. E a da gente foi muito triste mesmo. Quer dizer, da gente, do nosso prédio particularmente. Foi muito, muito triste, que foi radicalizado. E aí, com isso, se perdeu a oportunidade. Outras que já tivemos, tínhamos tido com muito sucesso, quer dizer, quando era muito mais realmente para protestar, para fazer, mas o protesto servindo para construir alguma coisa. E aí o protesto serviu para destruir o prédio mais ainda. Eles que também quase tocaram fogo, depois, graças a Deus se conseguiu evitar. Depois se quebrou tudo que podia quebrar pelo caminho. Roubaram livros da sala dos professores. As nossas salas eram bastante fornidas de livros. A gente trabalhava muito lá. Bom, então acho que já falei o suficiente, bem mal. Silke, eu entrei eu fui aluno da Faculdade de Arquitetura, que funcionava no 7º andar do Cefich, antes da criação do CAC. Fui aluno um ano somente, depois eu abandonei, fui fazer História, que ficava no 10º andar. E veja o seguinte, eu fui aluno da professora Gabriela Martim Ávila, que você se lembra dela, Gabriela, espanhola, e que vivera sob o franquismo. Uma vez ela, olhando para o prédio, daquela pequena porta que dá para os elevadores, ela disse: esse é um prédio tipicamente fascista. Foi mesmo. Ele foi construído por um arquiteto que era italiano, né? Era professor da universidade que era italiano. Mas eu não sei muito da história dele. Pois ela considerava que era um prédio fascista. E eu perguntei ela por quê. Ela fez um prédio que tem 12 andares e que só tem um. Não, tem 15. 15 andares e apenas uma porta de entrada, é um prédio em que você não pode fazer nenhuma manifestação dentro, que você é imediatamente cercado e preso. Sim, e ao mesmo tempo, quem também não é polícia também quer. De qualquer jeito, ele fazia qualquer coisa dessa, né? Mas assim, o nome de Paulo Rosas esteve ligado à origem do Cefich? A origem do Cefich, sim, mas não a origem do prédio, que foi certo. É outra coisa. Você poderia falar um pouco sobre a importância que Paulo teve na origem do Centro de Filosofia? Paulo Rosas teve uma importância fundamental, porque foi ele que teve a ideia do Instituto de Ciências Humanas. A proposta foi dele. E aí que claro, uma proposta ela tem que ter adesão, e ela teve adesão de Geraldo, de Paulo Souto, e aí se conseguiu fazer, onde se ia fazer pesquisa. E Paulo já tinha começado isso em 63, mas em 63 o prédio ainda estava em construção. Ele começou aí no restaurante da universidade, que era lá, que depois virou fisioterapia, o curso de fisioterapia. E aí, bom, mas aí... E aí Paulo, a questão de Paulo era exatamente... dentro das estruturas universitárias que estava passando pela reforma, enfim, todo aquele período, ele, com outros colegas, mas ele foi o baluarte, o puxador em todos os sentidos, ele, então, conseguiu, junto com o apoio de Dr. Murilo Guimarães, para fazer um local de pesquisa. Então, quer dizer, dar continuidade àquilo que já estava sendo criado antes, em 63, dar um prédio, um local para poder dar sequência àquilo que ia ser depois da pós-graduação na área de humanas, que lá congregava história, direito, sociologia, psicologia e tinha mais outro que agora não me lembro. Então, foi, quer dizer, toda a questão da pesquisa na área de humanas começou com a proposta de Paulo Rosas de criação do Instituto de Ciências Humanas, que era ISH. Aí todo mundo, quem sabia alemão, brincava e dizia, pois é, o lugar da construção do eu, e aí pronto. E aí quando foi trocando, quer dizer, foi para a avaliação do ISH crescendo, aí que ele foi bem bom, realmente após a graduação, e depois virou a graduação todinha de humanas, foi uma loucura aquilo, 5 básicos, todinho lá. De humana, não. Era, essa ideia era de humana só, porque diz medicina e coisa até em outros lugares. E aí foi se desdobrando e cada mestrado foi se constituindo e fazendo a sua história própria. Agora, Paulo Rosas não foi só criador do Instituto de Ciências Humanas, mas como também criador do curso de psicologia, que foi por lá que eu entrei para trabalhar na universidade. Eu trabalhava antes como bolsista. E aí, pronto, foi justamente em 68 que começaram esses cursos, essas coisas. Foi em 68 que eu comecei a trabalhar, oficialmente. O Cefix, que eu me lembre, assim, eu entrei na universidade em 75 como aluno e como professor somente em 86. Mas eu me lembro de pelo menos dois reitores que foram fornecidos pelo Cefix, Geraldo Lafayette e Jorge Brown. Quem foram outros reitores que saíram do Cefix que você se lembra? Também Paulo Maciel. Maciel. Eu venho de economia. Sim. Eu ia dizer que ele ia vir do Cefix, porque ele dava aula para lá também, mas ele era originalmente de economia, e depois tinha muitos de medicina e de engenharia. Né? É, exatamente. É. Direito, engenharia, medicina. Né? Medicina. Medicina. É. Qual foi a grande contribuição em termos de ciências humanas e de pesquisa que foi feita, tanto na universidade quanto em articulação com as outras instituições pernambucanas, como, por exemplo, a Fundage. Qual foi a contribuição do Cefix para a criação de um sistema de pesquisa em ciências humanas aqui em Pernambuco? A contribuição não foi do Cefix, foi, no caso, de pessoas. Né? De pessoas, quer dizer, quem contribuiu para a pós-graduação em ciências humanas, certamente, como eu já disse, Paulo Rosas, que foi até o próprio criador, Heraldo Souto Maior, Cláudio Souto, Cláudio Souto, quem mais que posso dizer assim? Reitor de Sociologia. Jorge Brown. Jorge Brown, né? Jorge também já também começou a ensinar lá na especialização. Na história, a gente teve José Antônio Gonçalves de Mello, Amaro Quintas. O primeiro, né? Foi o primeiro, primeiro diretor, não, foi o segundo diretor, depois do padre lá da Solidade. Eu não me lembro do nome dele agora, não. Não me lembro também, não. Amaro Quintas. Né? Amaro Quintas. Fontevoar Matos. Armando Souto Maior. Armando Souto Maior, pois é, que teve um trabalho na área da historiografia didática aqui no Brasil, importante na época. Eu peguei ele, eu fui aluno dele. De antropologia, quer dizer, no caso, antropologia, Roberto Mota. Gabriela, Roberto Mota. É. Scott, exatamente. É. Não, esse povo teve, quer dizer, teve muita importância para fazer isso, muito. É. Porque, okay. Ao mesmo tempo, criaram a pós-graduação, na área de humanas, foram criando, fazendo pesquisa. Né? No caso, a gente teria assim, o Maranhão, o Gadiel Perú. Tem muita gente que contribuiu para isso. E como é que você vê hoje, do alto da sua aposentadoria e como professora emérita, como é que você vê hoje a produção das ciências humanas dentro da nossa universidade? Eu acho que a gente tem que dizer que tem um caminho muito, muito bonito a registrar. Acho que é um caminho muito bonito e muito inovador. Agora, também, como tudo na vida, vai e volta, né? Quer dizer, tem horas que está lá em cima e que se reflete numa nota de 7 na CAPES, de repente passa para não sei qual. E assim vai, sucessivamente. Né? Quer dizer, nós mesmos éramos 6 e passamos para 5. Agora, atualmente. E assim vai. Então, que reflete um pouco, querendo ou não. Se a gente concorda ou não com a forma de avaliação, ele reflete um pouco o caminho seguido e a qualidade do que está sendo promovido. Sil, que nosso programa está chegando ao fim, e eu agradeço em nome da Rádio Paulo Freire, 820 AM, da Universidade Federal de Pernambuco, agradeço imensamente você ter aberto essa nossa série de entrevistas, que terá continuidade com outros representantes de cada centro. Nós temos 13 pessoas já selecionadas para conversarem conosco e com nossos ouvintes a respeito da história da nossa universidade, que fará 200 anos em 2027, quando serão os 200 anos da fundação dos cursos jurídicos lá em Olinda. E eu agradeço, em nome da Rádio Paulo Freire e da Universidade Federal Pernambuco, a honra que nós tivemos de conversar com você. Muito obrigado, Silvio, com uma palavrinha final para os nossos ouvintes. Muito obrigada. Eu acho que foi muito interessante essa ideia de fazer essas entrevistas e espero que vocês tenham a maior aceitação possível e que possam fazer isso de forma a socializar na universidade, na própria sociedade, o que é que é, que problemas e possibilidades da Universidade Federal de Pernambuco. Muito obrigado. Rara, fica com você. O fechamento. Bom, a conversa foi muito boa, mas nosso tempo chegou ao fim. Na próxima semana tem mais conversa com Flávio Breiner. Obrigado, professor. Obrigado você, ouvinte. A produção e o roteiro desta edição foi do professor do Centro de Educação da UFPE, Flávio Breiner, sob a orientação da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Paula Reis. Edição, Alisson Félix, também de Rádio, TV e Internet. A música tema é de composição e execução de Flávio Breiner. Esse programa fica disponível nas plataformas de podcast. Tchau e até o próximo Conversa com Flávio Breiner.